no sistema, voltei, pode tremer. Agora mais cruel, cê não vai querer pagar pra ver o soldado suburbano na fúria em cima do ringue. Pode a bala atravessar meu peito, mas o verso segue firme. De ponta a ponta na favela, no mundo, no gueto. De ouvido a ouvido, rap é desse jeito. Revolução regenerando através das palavras. Denúncia e informação, pode crer, não é piada. Vai ser nascer um novo homem perdido no crime. Vira soldado firme e forte, o sistema oprime. E o descaso continua, impera na favela. É esgoto a céu aberto nas ruas de terra. E nós naquela esperando a ajuda do governo. Espera sentado em pé, cansa, meu fio vai vendo. Educação e escola por aqui não tem. Analfabetes em minha lagoa está a mil além. E o descaso tá imperando, eu vou guerrear. Eu tô na cena lutando e não vou parar. Tô na cena, sistema voltei, pode tremer. Soldado suburbano tá lutando e vai vencer. Pode cair chuva de bala, eu não vou mais parar. O descaso tá imperando, eu tô na cena e vou guerrear. Tô na cena, sistema voltei, pode tremer. Soldado suburbano tá lutando e vai vencer. Pode cair chuva de bala, eu não vou mais parar. O descaso tá imperando, eu tô na cena e vou guerrear. Nem penso que eu vou parar, eu tô lutando com amor. No lado dos oprimidos, aqui mais um sofredor. Que o sistema nos negou já faz há mil anos. Saúde e educação, meu povo tá em prantos. Naquela agonia, é sempre a mesma coisa. O diabo dá acorde, o sistema faz a foca. Mas é todo favelado que cai na sua armadilha. Aqui não tem marionete, sistema é hipocrisia. Pra você brincar, se pá, fazer o que quer. Os preto aqui é forte, corta a corda e sai de pé. É pra você ver. Vê que nós tá na função, lutando pelo direito, querendo revolução. Cansei de humilhação, desigualdade racial. É negro favelado, é bicho marginal. Se pá, é normal, né? Isso pra você. Então segura a nossa fúria com o poder do RAP. Que atitude vem cruel, com Vander na contenção. É nós que tá na cena, querendo revolução. Tô na cena, sistema voltei, pode tremer. Soldado suburbano tá lutando e vai vencer. Pode cair chuva de bala, eu não vou mais parar. O descaso tá imperando, eu tô na cena e vou guerrear. Tô na cena, sistema voltei, pode tremer. Soldado suburbano tá lutando e vai vencer. Pode cair chuva de bala, eu não vou mais parar. O descaso tá imperando, eu tô na cena e vou guerrear. Convocado, escalado, preparado pra guerra. Tô na cena, é nóis favela. Naquela sempre ligeiro, com tudo que vim. Tem que mostrar que é guerreiro, lutar até o fim. Desistir, não é comigo, eis aqui um gladiador. Direto das ruas de terra, graduado em terror. Na moral, sem caô, sem dó, nem piedade. Atitude suburbano e contenção, sem massagem. Na cena, sem maquiagem, mais um verso periférico. Quer treta, pode embaçar, vai. Instaura um inquérito, segura o protesto. A reivindicação, relatos sangrentos, periferia na função. O mundão tá louco, sem paz, sem amor. Só pólvora, ferro, ódio, sangue, pavor. É tenso, por favor, vou sugerir um acordo. Vamos optar por livros ao invés de armas de fogo. Eu também passo sufoco, situação sei que é precária. Mas se não for pelo certo, o futuro é a vala. Não importa a quebrada, o importante é a paz. Porque a paz, porque a paz nunca é demais. Com o espírito sagaz, 100% humildade. Estrela é o caralho, tô no ringue com brindade. É o resgate das almas perdidas, meu irmão. É o respeito, atitude, proceder, ladrão. Revolução, através das palavras prevalece. Nordestinamente alagoano, cabra da peste. O rap é o antígeno no organismo do sistema. E não existe anticorpo que o tire da cena. Tô na cena, sistema voltei, pode tremer. Soldado suburbano tá lutando e vai vencer. Pode cair chuva de bala, eu não vou mais parar. O descaso tá imperando, eu tô na cena e vou guerrear. Tô na cena, sistema voltei, pode tremer. Soldado suburbano tá lutando e vai vencer. Pode cair chuva de bala, eu não vou mais parar. O descaso tá imperando, eu tô na cena e vou guerrear.